com batidas e pianos swingados. Propago o que você ouve, não esquece. Transmitido pelo homem, mas na minha prece. Partida que parte a mim mesmo, que sem meu Deus não sou nada. E é desse ponto de partida que parte a jornada. Inspiração divina, divindade, vida, o pão. Com cinco alimentou discípulos e multidão. Abençoou, multiplicou, pois teve compaixão. Ô meu pai, obrigado, trago unção. Tradução, trago unção e também um louco. Tem muito problema, vou te provar que é pouco a pouco. Tô com toda a tua atenção. Vou que vou, confronta, ataca, atenção. Pois se cê não tem tênis, outro não tem o pé. Pois se cê não tem pé, o outro não tem a perna. Pois se cê não tem perna, o outro não tem a fé. E sem ela, já era, não tem vida eterna. Então pera, não desiste, existe um outro lugar. A aflição irá vir como jamais haverá. Pelos eleitos, o Senhor a dor vai abreviar. Tá lá em Marcos 13, 20, pra quem quiser olhar. Então olha, poder e glória ao Filho do Homem. Não tem tesouro aqui, mas tem onde as serrugens não consomem. Que tal assim? Tá bom pra mim, Eloi, Eloi. Sou pecador, mas eu amo a ti. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro, perder a minha alma do reino, não ser herdeiro? De que adianta um belo instrumental, se no final tudo fica igual? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro, perder a minha alma do reino, não ser herdeiro? De que adianta um belo instrumental, se no final tudo fica igual? De nada adianta, vamos anda. Da vitrola, a viola, o soberano manda. Inspiração é o Deus de Davi. Persista, insista, desista de desistir. Não pega. Pelo menos vai tentando, o que diz? Não tem um pecado. Já tá pecando, você cuida da casa, só que o Senhor tá voltando. Bem-aventurado o servo que estiver vigiando. Porque sendo fiel no pouco, recebe o muito. Tá muito além de fazer rap, o verdadeiro intuito é transmitir, de pregar, difundir. Não é competir, de brigar, dividir. Tô na corrida da rima com a mão pra cima, seguindo a batida. Só que eu também sei que tem que ter responsabilidade, mais que versatilidade. Eu vejo a necessidade de você fazer uma mudança de fato, porque tá ficando chato esse relato. Nós na fita e proceder pro vinil, pro MD. Nada você manda de construtivo, criativo, eu procuro ser. Quando eu cresci, eu quis ser um MC que não copia, mas que podia admitir que eu não aprendi nada sozinho, chegado. Não quero ter o mundo, eu quero Deus do meu lado. De que adianta um belo instrumental, se no final tudo fica igual? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro, perder a minha alma do reino, não ser herdeiro? De que adianta um belo instrumental, se no final tudo fica igual? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro, perder a minha alma do reino, não ser herdeiro? De que adianta um belo instrumental, se no final tudo fica igual? De que adianta um belo instrumental, se no final...